Hello, Roberts, Argentina 19010, crossing 3,500 feet to 2,500 feet, and nearby the Sierra Victor 366. Roger, Argentina 1910, complete approach, contact tower 118.60. Okay, complete approach with tower 118.60. So long, have a good day. Thank you very much. Autorizado Galeão, nível 400, apenas November 857, decola cabeceira na zero, fazer decolagem com voo à direita, perfil de saída da Eulia de Rumi, aciona 5037, controle 120.8. Autorizado 400, apenas November 857 do dia. Saída da EL, liga Irune, transponder 5037, controle 120.8, dono 561. Na parte 3, chama a frente. 5151. Ah, já tá pronto, dono 561. Se autorizado iniciar push, chama o táxi. Autorizado chamar táxi, dono 561. Gol no 8 ou no 1, copy. Prossiga, 18 no 1. Autorizado para Alegre, Serra Bravo, Papa Alfa, nível 340, VP Azul 21. Decola cabeceira na zero, após a decolagem curva à direita, perfil de saída arbor 1, Elefa, após Elefa DCT nítido para interceptar a aerovia. Acena 5045, controle 120.8. Porta Alegre 340, Alfa Azul 21, decola da Azul 0, direita, direita. Arbor 1, Elefa Nitro, 5445208, Gol 1819. Confirmando a posição após Elefa Nitro. Após Elefa Nitro, Gol 1819. Tamo pronto, portão 3. Tamo no 819. Salvador, bom dia, chegou 4-4-0. Gol 9401 autorizado, Curitiba NV380, decola cabeceira no A0 após a decolagem, curva direita. Perfil de saída Arbor 1 após a Lefa. Após a Lefa voa DCT Nitibo. Após o 21 após via rota. 5043 transponder 120 decimal 8. Correto, chama pronto, portão 9. Taxa Gol 1 no 561, nós estamos com 130 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, altera na consciência. Gente, Gol no 561, táxi em frente, segunda direita, via táxi a Índia, ponto de espera 1 na noite, decimal 612, ajuste na 0 no 4. Vive táxi, ponto de espera 18612, ajuste 1014, obrigado. Argentina 1910, approach taxi via Alpha, report before taxiway duty. Alpha, we report before Julia, Argentina 1910. Salvador 9486, boa noite. Olha, bom dia. Informação Charlie, autorização Velhão. Salvador 9486, autorizado Velhão, nível 400. Decolagem cabeceira na 0, após a decolagem curva direita. Perfil de saída da Euleda, após rua de CT Irume, APR November 857, via rota do plano. 5042, um transponder, 120, decimal 8, controle. 400 aprovado, Galeão. Agora da 10, curva direita, saída da Elza, de São Vita, pós-vida direto em Irume, APR November 857, rota do plano. 0042 é o transponder, controle de saída 120, decimal 20, gol 9482. Correto, gol 9486, chama pronto, portão 04. Chama na ponta, por exemplo. Argentina 1910, vai a Juliet 1011. Vai a Juliet 1011, Argentina 1910. Torre Salvador, eu vou 1-5-6-1 na Bandeira. 1-5-6-1, contato radar, subiu nível 400, direto Lida. 400, direto Lida, agora 1-5-6-1. Então, acabou 9401. Quase a única pessoa, estou com tráfego parqueando portão 11. Assim que o mesmo liberado até agora, está autorizado a iniciar. Eu mesmo, Sierra Norte, autorizado por 9401. Gente, está 9098, Fortaleza autorizado, nível 310, VPS 19, via rota. Decola pista 90, curva esquerda, mão transição Froti, saída, 5052 no transponder, 1208, controle. Nível 3, turbo 0 para a Fortaleza, correto, 9098, então. Bono 561 da presente, foi Dox. 561 direito, da presente, Dox. Até a proa só mais 10 milhas, tem uma formação à nossa direita, já a proa Dox. Entendi. Entendi. 156 a bordo? 56 a bordo. Ok, taxa autorizado via parte índia, quanto te espera 1 noite decimal 95. Corrige, 1 noite decimal 6. Ajuste na 0 no 4. Autorizado via parte índia. Para o posto de acionamento, gol no 8 no 1, portão 3. Aguardo, gol no 8 no 1. Agora, gol no 8 no 1. 340. Afirmo, vou entrar em contato com a senhora. Gol no 8 no 1, na escuta. Na escuta, no 8 no 1. Ok, coordena com a pessoa, assim que o tráfego da companhia liberar a guarda, mesmo está agora no através do gate 07, indo para o ponto de espera. Está autorizado a iniciar no portão 3, chama o taco. Para passar de tráfego, do escuto o treinamento no ataque por 8 no 1. Puxa o acionamento no 04. Tá 9098, autorizado iniciar portão 105, chama o táxi. Autorizado até 9098 no portão 05. Gol 9486, ciente, aguarda. Para o táxi, voo 811, 131, 140, Campinas. Que direita, via Índia, ponto de espera 295, ajuste na 094. Direita, 295, na 094, voo 811. 186, desculpa. 186, 811. Bom 9401, bom dia. Bom 9401, contato radar, suba ao nível 380, direto a Elefa. Nível Passo da 9098. Gente, na 098 preciso de informações. Ok, 97 a bordo, 2:30 do MRC. Chegando direito, vem ainda, ponto de espera 18:30, ajuste 1014. 14, 2 e 6 da Costa, 9 da Costa. Bom, 9-4-6, Paz, Webbaz, Livrar, está agora autorizado a iniciar portão 4, chama táxi. Paz, Webbaz, Livrar, livre por estacionamento, reporta táxi, 9-4-6. Bom, no 161, autorizado Guarulhos, nível 360, pista 1-0, que tal Baté? Decola pista 1-0, pode decolar de curva direita. Da L e da Mote, vou perfil de saída, acionado 5053, 120.8, controle. Gente, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola 5-0 pela curva direita, Bel, Leda Motiva, 5-0, 5-3, Sonda, controle 208, gol, o número 61. Correto, não pronto. Obrigado. Prazer, Salvador, voo 1-1. Voo 1-8-1-1, contato radar, do nível 340, saída A. 340, saída A, voo 1-8-1-1. O gol no 811, após 2000, está autorizado a girar direita elefa. Após 2000, direita elefa, gol no 811. Gol 9401, sub a restrita nível 340, vou indo pro de Utigir. Só um minuto. É, 340, restrita, na pro de Utigir, o gol 9401. Salvador, bom dia, copia Avianca Oscar November Kilo. Voo 9401, então, 9401, está livre de juízo. Para ingresso no pátio principal. Tá ok, obrigado. Pátio 01, centro Recife, zona 26, decimal 0, alterna no 28, decimal 8. Para o tráfego, 9436. Gente, prossegue com as informações de táxi, por gentileza. Pois não, 1114 a voz, alterna com fins, autonomia 0308. E táxi à direita, via taxiway Índia, ponto de espera 1-8, decimal 62, ajuste na 0-1-4. Livre táxi via Índia, ponto de espera 18-6, 1014, ajuste 9-4-8-6. Trulli Salvador, bom dia, 0-9-0-9-8, 1600 para o 3-1-0. 9098, contato radar, suba ao nível 310, direto Cogbu. Nível 310, direto Cogbu. Chame sempre Recife, em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Da minha zona, 28, boa noite, boa noite. Tá no gol no 161, posição 190. Poxa, só mesmo. Salvador, voo 9486, da El Leda, 1800. Boa noite. Voo 9486, contato radar na decolagem, suba para nível 400, direto Leda. 400, direto Leda, 9486. Alô, Oscar November Kilo, pedindo autorização para ingressar no Pátio 1. Autorizado, reporta até a meu da reboque. Gente, obrigado. Zona 0098, chama centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2585, 2685, boa, Sam 3698, Sam 098. Claro, taxi voo 1161, COB 1185, autonomia 04, 17, alterna HGAM. Gente, voo 1161, táxi autorizado, via pátio Índia, ponto de espera 1 na noite decimal 62, ajuste na 014. Pátio Índia, ponto de espera 1260, 04. Oscar Mendes aqui, Lone Sérgio do Reboque, obrigado, muito bom dia. Sérgio Mendes. Fala Salvador, muito bom dia, Wolf, Ford Lima. Prossiga. Bom dia, Golfo Uniforme Lima, encontra-se na posição 6 Lima, do Pátio 3, posição autorização de reboque para o Pátio 1, na posição 04. A porta na saída do Pátio 3. Ok, obrigado, autorizado, reportar na saída do Pátio 3, para deitar o Pátio 1. Salvador, bom dia, Gol 1161, passando 1500 metros da EON. Gol 1161, contato radar, segundo nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, 1161. Salvador, Gol, Golf e Uniforme Lima, solicitando autorização para adentrar o pátio principal, posição 4. Autoridade, chama a finalização. Muito obrigado, é portaria ao Salvador, bom dia. O Gol Golf Uniforme Yankee no 43. Siga. Golf Uniforme Yankee solicita a operação de filhos de motores em aproximadamente 5 minutos. Está em acordo com a espera. Gente, reporta o término. Reportará. Gol no 1161, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 512835, bom dia. Bom dia. aeronave parqueada na posição 04 no pátio principal. Sim, bom dia. Obrigado, bom dia. Alô, Salvador, Mike, Hotel Echo. Prossiga. Salvador, Mike, Hotel Echo. Prossiga. Bom dia, Mike, Hotel Echo, solicita 307 Box, posição 13 da remota 13 até o ponte viaduto. Autorizado, reporta o timing.